30 anos de idade. Eu tô na rua, noite fria, descalço, à luz da lua. Sentado na praça, pessoas passam e me olham. Eu incomodo, né? Vou sair fora. Motivo disso, arrupa uns, tristeza pra outros. Não sei quem sou, nem quem fui, eu tô quase morto. Com sede, fome, me ajuda, irmão. Toma moeda de um real, Deus te abençoe, sangue bom. Sou aquele que a sociedade discrimina. Tem medo, tem nojo, não se aproxima. Barbudo, careca com um saco no meio das costas. Não sou Papai Noel, vivo uma vida de bosta. Jogado, largado em qualquer local. Já fui até espancado por policial. Aí vagabundo vai dormir em outro lugar. Desanimado da vida, eu tenho a sensação de me matar. Sem parentes, sem filho ou sem mulher. Vou dividir meu espaço com João, Maria e José. Pessoas que estão na margem da sociedade. Ser morador de rua não é fácil, combate calçada fria. Na noite cai neblina, o medo é constante, cuidado com chacina. Ou com esses mauricinhos chamado playboy. Por diversão vou socar fogo nos lençóis. Pra dar risada ver um corpo arder em chama. Pra eles não dá nada, eles têm muita grana. Amanheceu o dia, eu faço o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Obrigado meu Jesus por ter passado essa noite tranquilo e bem. Sou mais um filho da rua, um João ninguém. O que eu fiz pra estar assim? Lágrimas. Morador de rua, enfim. Lágrimas. A vida me maltrata. Dormir em alguma praça. São milhões que vivem assim. Dia desses, parei para pensar de onde eu vim, quem eu fui, quem eu sou, qual é o meu lugar. De lembrança, só tenho um retrato. Moleque de 5 anos deitado nos meus braços. Será meu filho, sobrinho ou afilhado? Olho pro céu, cai uma lágrima, está tudo errado. Tô abalado, não consigo lembrar de nada. Faz muito tempo que eu estou nessa triste jornada. Muitas pessoas na rua eu conheci. Na pracinha, no albergue, várias histórias eu ouvi. De sofrimento, angústia e dor. Se liga só na ideia que essa tia me falou. Vida difícil, já tive tudo nessa vida. Por bebedeiras e droga, perdi o lar e a família. Agora vivo de latinha e papelão. Hoje é dia de colar no lixão. É, assim vivemos, assim sorrimos e choramos. Por avenidas e ruas, eu vou caminhando. Sem destino, sem rumo aonde vou ficar. Tempo nublado, a chuva logo vai chegar. Pé calejado, mão adormecida. Fraqueza nos ossos, a chuva vem e castiga. Tô ensopado, tipo cachorro molhado. Essa noite vai ser foda, hein? A solidão está do meu lado. Queria tanto, mano, ter um lar. Queria tanto ouvir meu filho me chamar. Dar um abraço na mulher e na filha. Resumindo tudo, ser um pai de família. Mas aqui estou, sonhando acordado. Sofrimento é grande, estou pagando meus pecados. O que eu fiz, o que eu vou fazer? Desilusão é tanta, mal tenho força pra viver. O que eu fiz pra estar assim? Lágrimas, socorro. Morador de rua, enfim. Lágrimas, a vida me maltrata. Vou dormir em alguma praça. São milhões que vivem assim. A noite vai, o dia vem. O brilho do sol, mas para mim não está nada bem. Roupa molhada, pulmão atacado. Aquela chuva me fez mal, peguei um puta de um resfriado. Nariz trancado, meu rosto está quente. 38 graus de febre, pode crer, estou doente. Meu corpo sente, estômago vazio. A fome é cruel, até dá calafrio. Uma tremedeira, o calor é intenso. Barulhos, carros, vozes, confusos pensamentos. Passos lentos caminhando na calçada. A febre aumentou, minha visão tá embaçada. Não aguento mais, acho que vou desmaiar. Tá tudo escuro, estou ouvindo alguém me chamar. Quem é quem é? Será Deus ou diabo? Ó meu Senhor, não me deixe desamparado. Levado às pressas para o pronto-socorro. 500 ml na veia de soro. Desidratado, quase falecido. A fé move montanhas, Deus falou comigo. Pra onde vou, será céu ou inferno? O mendigo vai subir, vai descer o de gravata eterno. Porque o céu é dos humildes de coração. No leito do hospital, chorei e ganhei o meu perdão. Agora daqui de cima eu posso ver, entender. Porque o mundão aí embaixo só nos faz sofrer. Muita desigualdade, irmão. Mas eu vou orar pela sua salvação. Morador de rua, vida dura. O que eu fiz pra estar assim? Morador de rua. vida me maltrata. Vou dormir em alguma praça. São milhões que vivem assim. Lágrimas, lágrimas, lágrimas.